que queria se casar. Saiu voando procurando um barato, mas o barato tá difícil de achar. Tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. Quem quer casar com a dona baratinha, que é bonitinha e tá doidinha pra casar. Também tem dinheiro na caixinha e gosta muito de dançar o tchá, tchá, tchá. Saiu voando procurando um barato, mas o barato tá difícil de achar. Tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. Quem quer casar com a dona baratinha, que é bonitinha e tá doidinha pra casar. Também tem dinheiro na caixinha e gosta muito de dançar o tchá, tchá, tchá.